O dia 14 de julho na história, 1789, a tomada da Bastilha, que funcionava como uma prisão estatal, marcou o início da Revolução Francesa. 1909, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi inaugurado na Cinelândia. 1951, a CBS, Rede Americana de TV, transmitiu o primeiro programa esportivo em cores, uma corrida de cavalos. 1958, o rei Faisal II do Iraque e sua esposa foram executados por militares em Bagdá, 5 meses depois de assumir o trono do país. 1965, o satélite americano Mariner 4 foi o primeiro a mandar para a Terra fotografias do planeta Marte. Esses são os fatos que fizeram o dia 14 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.